Bom, o que eu analiso a questão da Rio Mais 20 seria oportunidade para que nós brasileiros, junto com o governo brasileiro, apresentasse para a humanidade, de fato, um trabalho de preservação, já que a Rio Mais 20 é voltada mais a isto. Mas, infelizmente, o que vai ser discutido na Rio Mais 20, pelo que eu estou observando, é a questão da compra do IRED nas nossas unidades de conservação. E isso, para nós, na Amazônia, é nojento, quando até o próprio governo do Brasil vai apresentar a Rio Mais 20 o tão falado Bolsa Floresta que é aplicado nas unidades de conservação. Nunca me esqueço que eu fiz uma pergunta para o ministro, a ministra do Meio Ambiente e para o ministro das Relações Exteriores, se eles criavam um filho deles em Brasília com R$300, recebendo R$30 de 3 em 3 meses. Então, eles vão apresentar esse projeto sobre o RED, a compra de carbonos, para mim, que não vai atender a população. Então, para mim, a Rio Mais 20 seria a oportunidade realmente de que o governo brasileiro, com a sua população, apresentasse para a humanidade como preservar realmente todos o meio ambiente que nós existimos. Mas, infelizmente, vai ser mais uma façanha. Bom, primeiro, o governo teria que sentar com a sociedade civil para programar. A sociedade civil tem muitas atividades que quer apresentar. Infelizmente, não vai poder apresentar. Né? E o que eu observei num seminário, que eu já participei de vários seminários agora, a discussão toda da Rio Mais 20 vai ser sobre a questão do RED. O tão famoso RED. Né? Então, o governo deveria, antes de tudo, de falar do RED, deveria ter discutido, nesse sentido, conosco, que lutamos para a preservação. Estão enviando para dentro das nossas unidades pessoas com proposta, contratando até ONGs, para tentar comprar carbono. Então, creio que seria um projeto muito bom para o governo do Brasil apresentar para os demais, mas se tivesse ouvido a sociedade civil. Todo mundo tem a oportunidade de colocar a sua opinião. E o governo não vai ouvir isso, ninguém. Vai levar já tudo mastigado lá para não dar em nada. O que vai ocorrer? Bom, o que eu poderia pedir aqui à humanidade é que, antes de aprovar qualquer assunto na questão brasileira da lei, infelizmente tem que dizer isso, teria que ser sentado e analisado o que de fato está ocorrendo. Exemplo, eu dou o sistema de direitos humanos no Brasil. Que todo defensor do meio ambiente no Brasil é morto no final. Luta e morre. No papel, a Lei Brasileira de Direitos Humanos de Defensores está linda, junto à ONU, mas na realidade totalmente nas escuras.